Let's rock. You talking to me, you talking to me, you talking to me. Ruggins. You talking to me, you talking to me, you talking to me. Groovy. You talking to me, you talking to me, you talking to me. Rest in pieces. You talking to me, you talking to me, you talking to me. Yeah. Pure as is a grass. And a knife you got to meet, wagger. Pure as is a grass. And a knife you got to meet, wagger. Pure as is a grass. And a knife you got to meet, wagger. Pure as is a grass. And a knife you got to meet, wagger. Bem-vindos, meus caros. Bem-vindos, meus caros Rumble Papier Marchés, um novo Rumblecast. Tenho aqui o pessoal da Praxe, o André Leal, a.k.a. Mega. Mega, tudo bem? Manuel Correia, a.k.a. Grey Fox. Tá. E o convidado especial, especialíssimo, especializado especialmente para este podcast especial, e falhei num especial qualquer, Luís Lemos, da My Games. Boas, pessoal. Nós começámos o podcast com umas dificuldades testiculares, técnicas, testicle, não sei o que disse. Vamos recomeçar isto tudo, vamos já avançar para o que é que tivemos a jogar. E nós, na última vez, estávamos a falar contigo, Manuel, como é que é? Parece que terminaste o Psychonauts, meu amigo! Yes! Sim! E foi tudo o que eu desejava. Excepto aquela vez em que tu deves ter perdido umas 10 vidas naquele único nível. Eu acho que foram mais de 10 vidas, realmente aquilo é um bocado frustrante. Aquilo é um... Mas depois disso aquilo fica bom outra vez. Aquilo goza um bocado com vários clichês dos jogos. E um deles é o facto das personagens em alguns jogos inexplicavelmente não saberem, não conseguirem nadar. E morrem quando a água lhes passa do joelho. Tipo Vice City. Aqui o que acontece é que há mesmo uma história à volta disso. E a família da personagem principal foi amaldiçoada. E não pode entrar na água porque... eles estão condenados a morrer na água. E há um nível em que é uma torre e há água que está sempre a subir, e ele é um miúdo, fugiu do circo e não sei o quê. Nessa altura ele tem de estar a passar por vários obstáculos do circo com água sempre a subir. Portanto, a pessoa atrasa um bocadinho, às vezes está à espera que qualquer coisa baloice para o pé dele, tem de esperar mais um bocado quando ele se vai embora, e essa parte é um bocado irritante. Ah, bom, durante isto a pessoa está a apanhar com disparos o tempo todo. Pois... portanto, às vezes cai. Eu nessa zona não tive grande problema, tive mais é a salvar o puto gordo. Ah, isso é muito chato. ele percebe a minha dor. Sim, é uma altura. De vocês todos, deve ter sido o único e ainda não deve ter jogado essa obra-prima do Tim Schafer. Mas continua, Grey Fox. Ainda está atual, ainda podes pegar nele e não sofrer grandes efeitos secundários. Eu fiquei no nível do Milkman. Ah. É genial. Chegaste a acabá-lo, viste o fim? Não. Eu cheguei lá àquela parte onde estavam lá os snipers todos e não sei o quê. Pronto. Ou melhor, era um sniper. Isso é tão fixe. Psychonauts para ti deve ter sido pouco, porque parece que tu aguentaste a acabar o Stalker. Yes! Exatamente. Portanto, porquê é que eu me havia de queixar de qualquer bug do Psychonauts quando estive a jogar ao Stalker? Mas eu consegui acabar o jogo e sinto-me um homem depois disso. Depois de estar aqui a berrar com outras pessoas no Skype enquanto estava a tentar passar o final do jogo. Não apanhaste essa tempestade. A sério, eu tinha a certeza que não ia acabar o jogo. Não, é que eu pensei que era a berrar, mas a discutir porque é que o jogo era mau e o jogo era bom, lá, lá. Não, eu estava a discutir que era mau e que era mau e que era... porque naquela parte é mau. Para além da pessoa ser frágil e não ter um pingo de pontaria, naquela altura está a haver uma explosão, pronto, um novo meltdown em Chernobyl, e a pessoa tem de entrar e ir a um sítio onde decorre o rumor que há um artefacto que realiza desejos, e nem toda a gente acredita naquilo, mas toda a gente tem um interesse nisso. Portanto, mesmo que não seja a sério, estão todos a correr nessa direção e tu tens de chegar lá antes. Ah, não deve ser a sério, mas eu quero arriscar a minha vida e andar para Chernobyl inteira à procura de uma coisa assim, de um objeto estúpido. Se aquilo for a sério, vale a pena. Posso-vos dizer que, apesar desta frustração e outra, entretanto, podia-vos falar de muitos bugs diferentes. Fiquei impressionado e fico contente de ter jogado este jogo antes de ter jogado ao Fallout assim intensivamente. Chega um ponto em que o Stalker não... são tantos bugs que já é features. O jogo é totalmente aleatório, é totalmente aberto e é não linear. É a maneira eu posso dizer que há um bug que eu apanhei, que eu digo que é um bug, mas sinceramente não tenho a certeza se é ou não. Não sei se é um bug, se é um suposto efeito da radiação. O jogo é assim tão mal para estás a confundir bugs com coisas de jogo, porra. Neste caso, sim, porque a radiação começa a afetar as cores da pessoa. Mas houve uma altura em que eu estive num sítio com uma radiação tão puxada que eu precisava de um fato especial. E quando entrei nessa zona, era tudo dourado o tempo todo. Eu pensei, isto é desta zona. Não, é dessa zona. Vou entregar a quest e continua tudo dourado. Ah, ok, então... Aquilo está dividido em zonas em que faz load. Eu só tinha de passar para outra e o bug desaparecia. Isso do dourado é dessa zona. Mas quando supostamente acabas a quest, quando sais da zona, fica tudo bem. Mas parece que contigo não ficou lá muito bem. Não ficou. Mas posso-vos dizer, o ambiente daquele jogo é espetacular. É que até me dá vontade de ir pegar num daqueles modos, tipo o Lurk ou o Oblivion Lost, ou o Stalker Complete, e jogar outra vez. Então, mas porquê é que não jogaste o Oblivion Lost? Não é só tipo corrigir bugs e tipo patch ou assim? O Oblivion Lost chega até ao ponto de acrescentar coisas que não foram acabadas e que vinham no CD do jogo, como veículos, acho eu. Li isso, não posso confirmar. Isso faz-me lembrar o Vampire, o Bloodlines, o Masquerade. Sim. O jogo saiu, aquilo, a empresa faliu e não sei o que, o jogo vinha cheio de bugs. Os gajos depois tiveram, os fãs é que lançaram patches para aquilo e tal, para fazer o jogo jogável, senão aquilo era uma desgraça. Curto bom o jogo, por acaso. Não cheguei a experimentar. Depois do Stalker, joguei todo, não é muito difícil, pela primeira vez o episódio 2 do Half-Life. Oh yeah, fuck yeah. Acho 3. Qual é que é a tua opinião do... Nunca mais. Mas qual é que é a tua opinião do episódio 2? A ver se condiz com a minha. Atenção, não se pode. Há uma não parte spoiling, que eu não posso ainda falar não, por causa de spoilers. Yeah, certo. Ok. Temos aqui uma pessoa que inocentemente nunca experienciou a beleza do Half-Life 2. Não, já experienciei. Apenas nunca acabei. Ok, na totalidade. Isso não é experiência. O menor desmancha-prazeres possível. Gostei muito. Estás a ver quando aquele gajo morre, não sei o quê, e depois o outro sobrevive e ressuscita, e depois Jesus aparece. Ah, desculpa, aquele cameo do Super Mario que vai lá apertar a mão do Gordon Freeman. Estamos a gravar na altura em que Gordon Freeman ganhou a cena do GameSpot. 55,8% dos votos. A cena do GameSpot, yeah. E curiosamente, se esta promoção ainda estiver na altura do podcast sair, pela mesma percentagem de votos, está a todos os jogos do Steam esse desconto. Ou seja, coleção Half-Life 2 completa, Half-Life 2, Deathmatch, Episódio 1 e Episódio 2, a 7€ e qualquer coisa, portanto, não percam. É melhor isso. Estavas a dizer que estava a quanto de percentagem? Um filme mal em 3D ao cinema. 55,8. É pá, não está a 56, então não quero. Vai ver a nota no Metacritic e ficas convencido. Não, eu sei do poder do jogo, eu sei. 99,9. Não, não sei quanto é que é. Também não vi, mas tenho certeza que é bom. O jogo, o que eu posso dizer é que tinha saudades daquelas personagens daquela zona e fiquei muito espantado com a forma como eles foram devolvendo as armas ao jogador, que tu já as conheces, já sabes como é que elas são todas. Só que estão metidas de uma forma gira. Por exemplo, há lá uma parte em que tu precisas de pôr um elevador a funcionar e tens de perceber, chegas ao pé daquilo, tens de perceber porque é que não está a funcionar. Eu acho que é um elevador, eu joguei no início da semana, pronto. Creio que sim, que está lá a crowbar enfiada, não é? Está lá o pé de cabra enfiado no meio daquilo, no meio das gears, das rodas dentadas daquilo. E ao mesmo tempo que avanças na tua história e pões o elevador a funcionar e podes avançar para a parte a seguir, recuperaste uma das armas que tu tinhas. Está giro. Está muito fixe, está. Mas há coisas que eu acho negativas. Por exemplo, aquela personagem nova, para mim não faz sentido. Apareceu de repente, não tinha de estar ali, não adianta nada aquele gajo convencido. Oh, não, tem piada. Tu jogaste o Half-Life 1. Joguei. Tu não percebeste a piada que ele disse, a cena do micro-ondas. Ah, isso sim. Mas é só uma coisa no meio de... Mas tudo. Quando ele me disse isso, eu fiquei, ok, faz todo sentido, bem-vindo. Tipo, porque eu achei piada a personagem assim. Já não me lembro desse gajo. Mais ou menos, é que parece que o gajo era importante, afinal de contas. Mas não sabes bem porquê, mas toda a gente o conhece. É outra coisa nova que eu tenho estado a jogar aos bocadinhos, porque aquilo tem lá umas coisas manhosas, é um mod dentro do Garry's Mod, portanto isto já é um mod dentro de um mod, que se chama Suicide Barrels. Já ouviram falar disto? Não. Sinceramente, eu conheço um outro que é fazes corridas com melancias. Este não é assim. Oh. Eu estou fascinado com aquilo. Aquilo é game design do mais simples que há e é muito divertido, especialmente se estiveres a falar com os outros jogadores através do Skype ou o que seja. Que é assim, tu entras numa sala, eu não sei se há mais mapas, eu só joguei neste, tu entras numa sala que tem dois pisos e tu passas de um piso para o outro a partir de rampas. O cenário está todo com aquelas texturas default do, de todas as coisas da Valve, que sim, são... Sim, que são cor laranjas e cinzentos, é uma grelha. Sim, portanto, sim, são os Orange Maps. É o mínimo possível, é como aquela grelha do Unreal. E à volta desse mapa estão postos, de forma aleatória, barris inflamáveis. Mas centenas deles. E depois há duas equipas. No início do jogo começam todos menos um como humanos e começa um como barril. Portanto, ele é um barril e ele tem de explodir com os humanos. Quando ele se mexe, ouve-se o metal a raspar no chão. Quando ele está parado e mexe o rato para mexer a câmara, ele roda. Portanto, é stealth ao máximo. Depois ele pode ativar aquilo e pode dizer umas frases. E quando alguém morre, passa para o lado dos barris. Portanto, no fim é para aí um gajo contra 8 barris. Ah, eu já vi! Sim! É que eu só me lembro dessa cena dos barris todos atrás de um gajo. Sim. É tão bom! O gajo olha para os barris, o bem suspeito. Os rounds são muito curtos. E depois tu tens uma arma, que é uma pistola, mas só disparas um tiro de cada vez. Depois tens de recarregar logo a seguir. Portanto, perdes tempo. Faz-me lembrar agora um modo que saiu para o T. Que fizeram para o TF2, que é tipo, é às escondidas, em que uma equipa são objetos, a outra equipa são pyros. E é a nova versão disto. Fazer aqui está brutal. É lindo. Parece que isto já havia antes com plantas, os jogadores deram plantas, mas não sei, eu encontrei esta e gosto desta. Especialmente pelo pormenor de não poderes mexer a câmara quando estás parado. Então, já agora, Luís, o que é que tens andado a jogar? Pronto, ultimamente... É sempre o clássico, Halo 3, sou um grande viciado em Halo 3, infelizmente, ou felizmente, como quiserem ver. E também estive a jogar para a Xbox 360 ou Forza 3, está muito bom. E também um jogo, uma demo interessante que eu estive a experimentar ultimamente foi a do Metal Gear Solid Peace Walker, que também está mesmo... mesmo brutal. Não melhoraram a frame rate, eu vi um vídeo antigo que não me parecia assim... Eu acho que a frame rate, pelo menos quando eu estive a jogar aqui no demo, estava assim um bocado estranho. Não sei se eles vão melhorar depois na versão final ou algo do género. Ok. Mas assim, tipo de início, parecia um bocado estranho. Até pronto, até vos posso dizer que eu estou com a PSP na mão, estou aqui a experimentar. Sentes-te confortável quando um outro Snake mete-se na mesma caixa que tu? Ainda não cheguei a essa parte da demo, mas já vi vídeos acerca disso. Chamada Twin Snakes. Estou para ver como é que isso vai desenrolar. Eu infelizmente não sou assim um grande fã de Metal Gear. Isso é só trocadilhos, Snake desenrolar, isto está. Two snakes, one box. Tirando o Metal Gear Solid, também estive a jogar Bola 3 ODST, que estou a acabar aquela querida na dificuldade máxima. Legendary. E experimentar os modos também especiais que tem lá para dentro, o Firefight, aquilo é um vício de caraças mesmo. E agora como é que é? O pessoal joga mais o Halo ODST ou o online do Halo 3 ainda bomba bué? Como é que é? É a mesma coisa. É o mesmo modo online. O modo online do Halo 3 ODST é o modo online do Halo 3. Ok. Tipo, se tu quiseres... Vem até num disco à parte por ser... Vem num disco à parte e com todos os mapas. Se tu quiseres poupar dinheiro em comprar os mapas que saíram para o Halo 3, compras o ODST, tens a campanha do ODST, tens o Firefight e tens os mapas todos novos. Estou a ver. Eu acho que é ainda por cima a 49€ é um preço bem razoável. Ainda se fosse 69€ a maior parte... Porque até acho que no início, quando começaram a surgir detalhes sobre o jogo, começou tudo, e 69€ eu também fiquei fogo. Isso não resultava bem. O jogo é bom, tudo bem. Mas depois quando apareceu a 49€, esquece, arranjei-o logo. Os mapas todos, eu como jogo muita vez online mesmo, era uma coisa que eu nunca tinha. Não tinhas comprado o map pack? Sim, faltava mais que era 2 map packs ou 1 map pack. Uhum. E pronto, não me afetava muito os modos que eu costumo jogar. Mas pronto, tirando isso também estive a jogar o Police Notes, oferecido pelo grandioso site Rumble Pack. Hey, what? Já ouvi falar desse site. Sim, um bocado, esse site é um bocado ranhoso. Pá, tem... Às vezes... Lá uma vez. De vez em quando costuma ter lá umas imagens animadas muito giras. Não sei se vocês conhecem, pronto, mas vocês depois convém visitarem, que é muito giro. A seguir ao podcast. Yeah. A seguir ao podcast, eu dou-vos o link e vocês vão lá visitar o site. Mas onde é que vocês conseguem encontrar este podcast? Acho que é nesse mesmo site, penso eu, numa zona lá escondida. Isto é tudo circular. Como é que eles apanham a nossa gravação e o põem lá? Isto é aquela coisa da cobra a morder o rabo, é tudo circular. Tipo, isto resulta. É assim, é vida. Então, Mega é Mega, o que é que tens? E tu? Que andas para aí a bombar? Também esta semana. Esta semana tenho tido uma febre. E a única cura são mais anjos mortos, portanto tenho andado a jogar Bayonetta. O demo, tenho curtido bem o demo, pá, está excelente o jogo. Do pai Devil May Cry. Pronto, só podia ser bom, né? Ele já trabalhou na Capcom, portanto está tudo explicado. Epá, o jogo está bem da fixe. Está para um action game, está brutal, tem uma bela liberdade nos combos e tudo. Impecável, e tenho andado a jogar Heroes of New Earth também. Ah, graças, na hora dessa cena. Ainda não despertaste? Deslarga isso, deslarga. Viste que aquilo apanhou uns nerfs aos heróis. Aquilo está sempre, estão sempre a fazer balance aos heróis. Mas é um jogo é bada fixe. É competitivo, eu curto bem. Jogo sempre com amigos também. Eu acho que é por isso mesmo que eu deixei de jogar. A comunidade é uma desgraça. É verdade, é verdade. Nos últimos jogos já me insultavam de uma maneira que eu não voltei a jogar. Eu não desinstalei, mas psicologicamente é como se já o tivesse feito. Aquilo é, pá, é assim, quando o jogo é muito apuxado, tem uma learning curve bué, mesmo, bué lixada, porque aquilo tem bué informação, tens bué heróis, não sabes os skills dos gajos, tens bué da item. Depois compras objetos e os objetos servem para fazer outros objetos, portanto se queres uma espada XPTO, tens de comprar outros 3 objetos que depois vão dar a espada. Aquilo é um jogo mesmo, tens de jogar bué de tempo para entrar mesmo no esquema daquilo, senão estás lixado. Pá, e em todo o tempo estás a tentar aprender, tens gente a insultar-te porque não estás a fazer aquilo o melhor possível. Eu comecei a jogar ainda no Dota, no Warcraft 3, estás a ver? Quando um gajo começa novo, pronto, está sempre a ser insultado e tal. Mas pronto, se não perdi a fé, continuei a jogar. E depois comecei a jogar em jogos privados, onde já não havia esses gajos sempre a insultar. E comecei a melhorar aos poucos e pronto, agora já me safo melhorzinho. E como costumo jogar sempre com amigos. Estavas a falar de comunidade estrangeira ou portuguesa mesmo? Não, é mesmo estrangeira. A portuguesa é muito pequena, do ON nem sequer acho que há, da Dota. Não sei, eu acho que nunca joguei com nenhum português, ou não se acusou. Também jogar Heroes of New Earth é complicado, a não ser que alguém comece a falar português, não sabes se é um português ou não. Já encontrei uns quantos, por acaso. Ué, mais brasileiros. Já, esses também já encontrei. É bem port you. Esses já encontrei e pronto, os gajos são... Chato. Ué. Life, please. Em MMOs, os gajos costumam ter super give poderes. Give gold, please. Yeah. Monies. E invadem aquilo, os gajos reproduzem-se a uma velocidade. Ué. Parece o que? É o riso? É o que eles revolvem antes. Eu já tinha vida, já tinha visto era. Agora ué. É uma mistura. Bem, eu comecei a jogar Prototype, é tipo Kirby, mas mais adulto. Em que tu engoles as pessoas e eventualmente algumas dão-te mais poderes, ou então tu vais ganhando experiência e depois é que compras poderes. Eu não sei, eu fartei-me um bocado do jogo, houve uma altura, uma de umas missões em que é assim. Eu gosto destes jogos grandes, quando podes viajar pelos, assim, a nível dos prédios e tal, tipo Homem-Aranha e assim, mas é quando tipo viajas, ora aí está, quando viajas depressa, mas o Prototype é tão lento, que há uma cena que é o Air Dash, que quando eu uso aquilo, ou quando estou a fazer uma corrida, que há missões que são corridas, quando uso o Air Dash, tipo, sai completamente fora de rota. E eu então estava indeciso em comprar o Air Dash Boost, porque eu queria andar mais depressa, mas esta porcaria vai-me lixar ainda mais. E houve uma altura que eu mandei o comando ao chão, por causa que eu estava a um era uma das missões era tipo engolires gajos que adicionam mais elementos à teia de conspiração. O jogo tem uma espécie de história que se vai desenvolvendo paralelamente, que foi anterior e assim. É, caneco. Oi? Snake! Estou a fazer podcast. Podes atender? Não. E pôr a falar em direto. Tá, supostamente o Alex, quando absorve as pessoas, também vai recolhendo as memórias, não é? Isso é as memórias. Então há uma missão em que tu tipo uma missão em que basicamente indica-te onde é que estão algumas memórias e tens tempo para apanhá-las todas. Só que a questão é, eu aproximei-me da última e aquilo estava numa zona de perigo em que esse gajo morre. E eu, fuck, faltam 10 segundos, o outro gajo ficou do outro lado do mapa, ótimo. Pronto, aí passei-me, tipo, já estava mesmo frustrado com o jogo. Foi o que mandou ao chão, damn you! E decidi então, ok, eu estou com vontade de destruir coisas e em vez de ir partir o meu comando, vamos é jogar Red Faction Gorilla e destruir Marte. Gorilla. E é exatamente isso, Gorilla. Que Red é isso, tu, no jogo tu és um macaco com um martelo e andas a destruir Marte. Sim, senhora. E é basicamente isso. Só que é tal cena, eu acho que me apercebi que estou a ficar um bocado farto de open worlds. Porque o Red Faction tem tanta coisa fragmentada, tem, tipo, tens tanta coisa opcional para fazer, que parece que, que o jogo está tudo fragmentado e tu precisas de fazer algumas coisas opcionais para ganhares apoios, para conseguires matar os inimigos, que os inimigos tipo, são bué lixados, são capazes de te matar logo à primeira. Eu acho que ou meto o jogo em easy ou então continuo a ficar frustrado em normal. E tipo o online é um bocado esquisito. Tipo, acho que as únicas coisas divertidas é as cenas em que é que tens de demolir a base dos inimigos. Isso é divertido, só que há gajos que já descobriram táticas que são muito complicadas de repostar no jogo. E então estou a ficar... Felizmente há sempre esses gajos. Yeah. E a coisa engraçada, e a coisa chata é que eu começo-me a perceber, ok, parei de jogar, ainda tenho Spider-Man Web of Shadows para acabar, Open World, Prototype, acho que não lhe vou tocar durante muito tempo. Não tinhas acabado o Spider-Man assim no instante? O Web of Shadows? Pensava que sim. Não, não, não. Eu estava a fazer aquela cena de matar mil simbiontes e não sei o quê. E depois, oh God, porquê que eu faço isto? Porquê que eu sou assim? É por isso que eu não jogo Pokémons, porque eu quero todos mesmo. Quero mesmo todos. Pois. É que nesta altura isto, o gaming já não é bem pela recompensa, é por ser obsessivo compulsivo. Yeah, é tipo collect-a-ton. Prototype, Open World... cansado, Red Faction, Open World, cansado, e o Brutal Legend está a chegar no correio, portanto eu estou a ficar preocupado. Brutal Legend não é bem Open World da mesma forma como costuma ser. Pois, vamos lá ver, eu estava à espera de tê-lo para jogar cá este fim de semana, mas Royal Mail decidiu atrasar-se. Royal Mail Mega. Há de se perder como as minhas encomendas se perderam. Tenho de falar bem da MRW que hoje me entregou o Fallout Game of the Year. Nice. Fallout 3. Sobretudo. É tal hoje, ser... no fim de semana. Sábado. Sábado? É, sim. É, eu tenho de ir. Eu ainda não fui à caixa de correio, mas espera lá, deve estar lá. Se vem pelo Royal Mail, não está de certeza. Pois. Não, isto não foi para a caixa de correio, ele veio mesmo à porta. Yeah. Yeah. Ah, dang it. Aliás, foi o gajo que me acordou. Ainda não me responderam. O quê? Ah, ok. Que mal. Ainda não... Que caraças. Bem, já de resto... ter acabado os seus jogos todos, entretanto. De resto, também joguei a demo da Bayonetta. A demo saiu na Xbox japonesa e também na PlayStation 3 japonesa, certo? Não. Certo. E... Store japonesa. Yeah, e eu e o André tivemos a jogar isto, feito doidos, sempre aqui a... I've got a fever, and the only cure is more dead angels. Want to touch me? Também consigo, quer dizer. É tudo aquela dos cowbells. Yeah, I have a fever, and what I need is more cowbells. More cowbells. Cowbells. Podia ser um easter egg. Era um grande easter egg. Pois é, mas ao que parece há pessoal que não está muito satisfeito com a demo da Bayonetta. Como sim, é que é? São obviamente os utilizadores da PS3. Por que será? Exato. O único com que eu falei que jogou a Bayonetta na PS3 está muito insatisfeito. Diz que só raramente é que aquilo passa perto dos 30 FPS. Sega! eu vi logo esse toque Sega num vídeo de gameplay em que matava os inimigos e apareciam anéis. Não são anéis, são auréolas. Infelizmente estão a ter um pequeno feeling de déjà vu, já que o Ghostbusters também foi uma coisa qualquer parecida. É. Isto aqui de fazer jogos na 360 e passar para a PS3 é um bocado... tem das suas. Mas é o que parece, tipo, a Platinum Games está... Ao início não queria apontar dedos, mas desta vez está mesmo... Deu a mão à palmatória. Que não gostamos mesmo nada desta nova versão. Sega, és a culpada. Temos no Rumble aquele screen fantástico, preto. Não, o branco no preto. Tipo, quase obituário. De que a SEGA que fez a conversão deste jogo, portanto não culpem a Platinum Games. Até não me admirava nada que a Platinum Games retirasse os créditos da equipa do jogo, só mesmo ir a extremos. Isso é mesmo mau sinal. Só uma vez isso acontecer. Fora os problemas da PS3, o jogo no 360 está mesmo impecável. Eu não percebia porque é que a PS3 tem direito a dois bosses diferentes e a 360 não. É para compensar. Só aquela parte da Clock Tower que... Pois, que ainda por cima essa parte da Clock Tower é bem esquisita, porque eles deviam mesmo avisar, olha, não saltes aqui porque senão não perdes completamente a orientação do que estás a fazer. Aquilo no início um gajo estranha um bocado, mas depois de ter jogado isto para aí 20 vezes... É que é tal cena, a versão da PlayStation 3 tem Witch on Witch Action. Perder 360. É awesome. Tipo, elas andam pela parede, andam pelo teto. Ah, aquelas gajas, duas bruxas, uma em cima da outra. Ai, meu Deus. E depois dá para acabar com outro boss, que no 360 não, que nojo. Yeah, tipo, esta, na 360 nem sequer tens aquele... aquele salto em que ela cai tipo toda estendida no chão e faz aquela aquela cena de fotografia. Se faz lembrar cenas, Itaga aqui. Pois. Ele disse que o Camia fica nervoso. Já disse que não era, que era careca, mas não era gay. Agora. Um gajo todo machista, como o Itagaki dizer mal de abanarem mamas no Ninja Gaiden 2 Sigma e de cabelo fazer de roupa na Bayonetta, é tipo um bocado estranho. O gajo... É um bocado estranho, é. Mesmo um gajo que andou a fazer Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, era explícito. E vai fazer questões sobre as vidas sexuais do resto da equipa da Tecmo. O gajo, ele simplesmente é o comic relief da indústria dos videojogos atualmente. Enquanto o Dennis Dayak não estiver a fazer o To Human 2, que é para... Eu só sai daqui a 10 anos, tem calma. Não é? Neste caso, a sequela devia se chamar Human 2. Não, To Human 2.0, que é a pontuação que vai ter outra vez. Deixem-se para o To Human e façam, mas é um Eternal Darkness 2, please. Ou então que vão buscar o talento que foi parar à Naughty Dog e façam um novo Legacy of Kain. Não era do Silicon Knights, que depois começou a ser do Crystal Dynamics, acho que foi o 2 e o 3. É isso. Yeah. Mas eu só sei que a gaja que escrevia as histórias do Legacy of Kain está agora no Naughty Dog. Resparta. Yeah. Eu vi uma imagem de uma conversão de um Castlevania, que eu acho que era para Game Boy Advance, em sim pixel art, e trocaram aquilo tudo para ter o tema do Soul River. E eu adorei aquilo. Nice. E fiquei a pensar que se houvesse uma versão assim para DS, com os dois ecrãs, podia funcionar bastante bem, acho eu, já que eles têm aqueles cenários espetaculares. Aquilo tinha potencial. Eles ainda têm onde pegar no Soul River. Que aquilo... Até podias sugar almas pelo microfone. Tipo... Mas era tão mal para asmáticos. Para asmáticos e para jogar no comboio. Exatamente. No meio do comboio. É, o jogo vinha com uma palhinha. O press kit disso vinha com uma palhinha. Que era para o pessoal fazer um review decente. Mas uma palhinha toda gótica. É. Isso é que dava um press kit todo marado, ok, não? Já não são muitos. Já se torna um mercado assim só de press kits malucos. Que cada um mais genial que o outro. É. Yeah. Tipo do João. Mas o João, tipo, qual é que é a ideia de mandarem cabelos pelo correio? Olha, é para outro gajo. Fogo, estava a discutir com o Itagaki. Arrancou-lhe o cabelo. Isto é o The Grudge. Tão assustador que o vai fazer arrancar o cabelo. Não, isto é The Grudge by Itagaki, que é o que a Grudge que o gajo tem. Arrancou o cabelo ao Kamiya, pronto. isto é o último pedaço de cabelo de Kamiya que o Itagaki roubou e ficou todo enraivecido. Anda todo chateado. Isso era prova de dedicação. Imagina o que é que era. To Human 2, com um bocadinho de cabelo do Dennis Dyer, que tipo, isto foi o cabelo que ele perdeu em preocupação em desenvolver o jogo. O jogo está mesmo bom, acreditem. Mas não é só o John, tipo, esta cena tipo, vem com uma pilha, vem com uma chave. Isto é tão nojento, man. O jogo vem embrulhado em ligaduras sangrentas. God, why? Se calhar a pilha quer dizer que o jogo dura e dura e dura. Ah, mas deviam vir com mais pilhas. O emote não é só uma pilha. São duas. São duas? Sim. Portanto, tens de ter um amigo repórter. Um jogo tão dark no IPA. Não vai vender. Oh, então e as capas? Eu hei de vos mostrar as capas do jogo. A capa dos Estados Unidos é mesmo bué. É tal como se fosse do filme. E a capa europeia, isto de escrever capas num podcast, ou imagens nos podcasts, é uma coisa fantástica. Tem que se lhe diga. E a capa europeia é tipo uma gaja escondida atrás de um sofá. Eu não estou a gozar. Eu vou mandar, vou enviar. Aí está aqui, pois é. Isto agora anda uma moda de survival horrors na Wii. Vai sair agora Silent Hill também. É, e acredito, o emote é sempre uma lanterna. Eu acho que não é uma má ideia. O Silent Hill é o Shattered Memories. Esse jogo está muito louco. Tem bom aspecto, é verdade. Tem potencial. Pareceu estar engraçado. Ui, fiquei todo assustado quando aquilo me perguntou se já alguma vez traí a minha mulher. Deus. Ela estava ao pé de ti, certo? Yeah! Oh, meu Deus! Não, mas irrita-me mais a tendência para agora pronto. Ultimamente, nos últimos anos, a tendência dos filmes de terror e jogos e tudo é pôr uma miudinha assustadora. Parece que não há nada mais assustador do que uma miudinha má. Tipo, what? Esta capa europeia, meu Deus! Estou a ver que essa capa de um jogo casual ou caraças. É tão mau. É tão mau. Oh, fogo, que ridículo. É que podiam ter feito assim uma cena bem feita com a luz, mas isto é mesmo ridículo. Isto parece tipo Imagine Couch. Homemade. Hide and Seek. Isto parece uma capa homemade. A gaja tirou a foto e pôs lá. Pronto. Mas eu gosto da frase Fright Simulator. Estava a falar do Fear 2 e lá está. O Fear 2 também teve um press kit creepy para caraças. Uma caixa que parece que supostamente iam enterrar um recém-nascido com aquilo. É tão cute. Oh, é tão boba. Eu ganhei aquela bonequinha tipo podre lá dentro. Estas imagens vão estar todas no podcast, não se preocupem, não precisarão de estar a imaginar coisas. Mais press kits, digam daí, o que é que vocês sabem de mais press kits marados? Eu acho que me lembro de um do não sei se era do Internet Explorer da Microsoft. What? Não, a sério, tinham mandado uma, acho que era uma caixa de first aid ou caraças. Peraí. É verdade, peraí, calma lá. O Internet Explorer era tão mau que eles precisavam de first aid. Peraí. Se era do Internet Explorer. Pronto, esta se calhar deve ser outra das imagens que deve aparecer aí no site. Vejam lá. Tipo, é uma coisa que tipo, não tem nada a ver com nada. Se calhar é tão mau que é para evitar AVCs ou qualquer coisa do género. É uma coisa, um desfibrilador lá dentro. Desfibrilador, yeah. A pilhas. Que é, usas a pilha que fizeram no press kit do João e pronto. Está completo. O que é que há aí mais de loucuras de PR? Que esta houve um da EA que eles mandaram um cheque a toda a gente de $200,000 de Dante's Inferno. Tipo, publicidade bem barata. Yeah, os gajos a mandarem isso e pronto, a ver quem é que levantava o cheque, e quem levantou o cheque recebeu no correio uns dias depois uma mão com moeda, a agarrar moedas de ouro. Yeah, exatamente, que era uma referência à ganância. Pronto, nós também já referimos há um tempo atrás que era a cena da EA ter enviado como é que se chamavam aquelas cenas suqueiras para com press release, e depois, ups, olha, afinal enviar isto por correio é ilegal. Ah, aquilo do Godfather, não foi? Yeah. Exato. Portanto, mandem-nos isto de volta. Cá em Portugal nós não temos muito disto, ou temos? tipo estes press kits todos marados. Tu que estás assente profissional nisto tudo, Luís, o que é que experiências tens para partilhar? Que press kits é que te passaram pelas mãos que tu ficaste? What the fuck? Epá, uma coisa é certa, press kits de suqueiras e de kits first aid nunca recebi até agora. Era bom ver os dois virem juntos. Realmente. Eu por acaso até agora assim, press kits estranhos nunca recebi muito, mas um estranho que eu recebi, já não lembro se foi do FIFA, foi de um jogo de futebol, por acaso não era para mim, era para um colega meu, vinha com uma caneca com o nome dele e um número 10. A gente ficou, ok, caneca tem tudo a ver com futebol, boa. Yeah. Ah, isto, olha, fica, isto é bom, é para pôr canetas. Pumba, pôs canetas e deixa, e abandonou a caneca para ali. E porquê o número 10? Não pergunto. Devia ser o gajo da capa, ou sim. Devia ser o número do gajo da capa. Ah, não sei. Okay. Provavelmente. Isso foi o que estou a imaginar. Uma cena que foi engraçada de receber foi o press kit do Video Games Live cá em Portugal. Aquilo era uma bolsinha assim pequenina em papel e tinha um boneco do Space Invaders e nos olhos tinha dois LEDs. Só que a questão é que as pilhas estavam gastas, portanto aquilo nunca piscou na minha vida. Portanto, boa. Aquilo gastou-se na vinda de para o correio. Press kit fail. Foi interessante. Agora, era de esperar que, tipo, como a Nintendo agora está com mais potência cá em Portugal, ver qualquer coisa assim de press kits bem engraçados. Quer dizer, agora que me lembro, o press kit do evento do Wii Sports Resort era uma toalha e uns chinelos e uma t-shirt. Sim, tipo... mas olha, o que podiam mandar era, não sei se te lembras do torneio que eles fizeram lá do Punch-Out. Sim. Puseram-se a dar pokémons pequeninos e coisas do género. Era fixe era fazer isso, mas era com mascotes da Nintendo mesmo. Dar-nos um Super Mario desse género. Ou então um Little Mac mais Little do que o costume. Olha, um Little Mac mesmo Little. Também podia ser. Ah, eu queria era o treinador. O treinador é muito fixe. Tu e sempre conseguiste encontrar a tua bicicleta ou nada disso? Não, ao que parece, da última vez que vi a bicicleta a ser roubada no Team Fortress 2, que há um mod que substitui o ficheiro por uma bicicleta. Então, em vez de ser Capture the Flag, é Capture the Bike. Ah, e a música de fundo é Bike, nigga stole my bike. Não? Era fixe, era uma boa adição, tenho de verificar. Ainda não joguei o mod, mas ainda tenho de experimentar. Anyway, de mods para jogos e tal, há mods que são pagos. E isso não cai muito bem em certas pessoas, não é? Quem diz mods, diz DLCs. Eu sei que cá neste podcast falamos imenso em DLCs e o pessoal já deve estar farto, mas acho que desta vez vamos dar tanta porrada no assunto que vai ficar mortinho no chão e nunca mais vamos mencioná-lo. Not. Ou não. Ou não. Outra empresa a fazer uma das delas. Não é que é como desta vez, é? Graças. Por exemplo, a Konami a lançar o Magna Carta e a anunciar já DLC. Não é Konami, pá. É Namco. A Namco. Namco Bandai, o coitado da Konami. É verdade. Tadinha. Os gajos a lançarem DLC para o dia de lançamento do jogo, ou até mesmo antes do jogo estar lançado, que também está na moda. Como é que é possível? Uma coisa assim. Como é que fizeram uma coisa dessas? A coisa parva que está aqui é... Cá na Europa e nos Estados Unidos, o DLC novo chama-se Bonus Pack, que custa 400 Moon Points. Isto inclui o quê? 3 cutscenes de comédia e 12 armas novas. Isto yeah. Certeza que não podia estar no jogo. Não. Como é que porque é possível? Assim não ganhavam dinheiro. Mas pior é, no live japonês, tudo isto está dividido. Tudo. Tipo, cada cutscene custa 320 MS Points. Existem dois packs de armas também a 320 pontos cada. Ou seja, what the fuck? Acho que só o trabalho estar a sacar uma coisa de cada vez nem saco. Duas das armas são downloads esperados, ou seja, uma arma por download é o que eu entendo. É isso mesmo que eu estava a dizer. Oh, percebi mal, ainda pior. Xiça! Estar a sacar duas armas. 320 pontos. Será que há gente que realmente compra isto? Isto é tão absurdo como o DLC do Oblivion, aquele da armadura para o cavalo. Caralho. Mas olha, a Namco novamente ganhou o Oblivion nessa situação, porque previamente no... Eu não me lembro qual é que foi o jogo, também não interessa. Mas tu podias comprar level ups. e dinheiro também para o jogo. Nice! Estás a falar do Oblivion? Não, estou a falar de um jogo, de um RPG qualquer lançado no Namco. É o Tales of Vesperia. Ora, aí está. Então, como é que era isso? Mas o que é comprar levels e coisas do género? No Tales of Vesperia dá para comprar level ups para os personagens e gold para o jogo. Isso é estúpido. Os gajos, a Namco, são uns chulos do pior, os gajos também. Como a Capcom, né? Scamco! Os gajos lançarem tipo fatos alternativos e montes de merdas e agora chegar ao ponto de lançar cutscenes. E as cutscenes não são nada especial. 320. As cutscenes são horríveis. As cutscenes é. Eu vou-vos explicar como é que são as cutscenes. São. É um background blur, assim tipo todo ofuscado, e duas personagens paradas e a conversa nem é fluida nem nada. Desde quando é que fanservice começou a ser pago? Mas isto parece, isto está a ser cada vez mais moda, lançar ou então anunciar DLC para antes do jogo sair. Ou lançar o DLC na data de lançamento do jogo. Na data de lançamento do jogo. Ou então anunciar a data do lançamento do DLC antes do jogo ser lançado. Coisas assim parvas. E um dos acusados disto foi o Dragon Age. Como é, Manuel? Oi. Manuel. Cheira-me que o Manuel desapareceu. Morreu. Já. Ok, deixa lá estar. Pronto, nós faremos. Não me estão a ouvir? Hã? Não, agora estamos a ouvir. Agora estamos. É por tempo que não me estou a ouvir. Claro, há muito tempo. Há bastante tempo. Eu interrompi-vos montes de vezes. Até pensava que estava a ser mal educado. Oh God! É o que eu disse. Todas as dificuldades técnicas deste. Eu disse piadas! Oh não! Não! Perdemos tudo isso. Oh raios. Vamos voltar atrás, vá lá. Yeah, rewind. Anyway, vamos continuar então. Vá compensar aí o teu momento de silêncio com o que é que tem-se passado aqui com o Dragon Age. Bem, aparentemente é mais um daqueles. Daqueles jogos que vai querer ficar logo com os teus trocos todos no dia de lançamento, porque com o jogo vem DLC. Olha que surpresa! Isto já podíamos fazer quase um DLC cast. Isto, as eu empresas. Não chegava à Capcom, agora. As empresas estão todas a transformar-se em Activision wannabes. Estão a ver que rende, estão a ver que vale a pena. Portanto, este DLC parece que vai ser 560 Microsoft Points. Na Xbox e 7 dólares no PC. E o que é que traz? 560 Microsoft Points na Xbox. Isso é, 560 Microsoft Points. Eles dizem que é equivalente a 7 dólares. Ah, é, eu não tenho uma, não faço essas coisas. É mais ou menos isso. Mas o que é que ele vai trazer? O DLC ainda não sabe? Mais campanhas. Dungeon Based Quest. Novas habilidades. Mais objetos. E um sítio onde uma armadura as pessoas para o podem vender coisas. O dragão. Talvez tenha. E obviamente que isto tudo não podia estar no disco ou no lançamento, obviamente. Mas não, a defesa deles. Tempo para fazer isso. A defesa deles é que eles meteram uma equipa separada a fazer o DLC para o jogo e ao que parece a equipa conseguiu apanhar a equipa principal do jogo. E é por isso que vão lançar isto logo ao mesmo tempo. Uhum. Então eles deviam trocar as duas equipas, porque obviamente a equipa principal era incompetente. A cena é que isto é tipo um incentivo, e estou a fazer aspas com as minhas mãos, air quotes, incentivo para comprar o jogo como novo, porque ao que parece alguns dos DLCs são gratuitos para quem compra o jogo como novo. Oh. Ah, pois é. E é a mesma coisa que acontece com o Forza 3. Que o Forza 3 tem... também é DLC de lançamento, mas é gratuito. Para quem compra o jogo, exatamente. Oh, rei Esparta! Já não dá para comprar o jogo usado. Ou melhor, dá, mas tem de pagar pelo DLC, né? Eu ainda acredito que o jogo usado mais o DLC seja ainda mais barato que o jogo novo. Provavelmente, esperados uns meses, sim. Provavelmente será. Mas vocês têm caído nisso, vocês compram um DLC. Não... Eu comprei o Epilogue do Prince of Persia. Foi o primeiro DLC que comprei realmente. Foi o Epilogue do Prince of Persia para a 360. Estava desconto numa semana qualquer atrás. Então, ok, eu compro. Eu, por Fallout, compro de certeza mesmo DLCs. Eu até compro DLC, compro DLC grátis. DLC grátis. Exato. Esse eu compro. Por exemplo, fatos do Dead Rising. É o que eu me lembro assim de ter sacado. Era da Capcom e era grátis. É que eu pessoalmente não costumo achar boa ideia sequer apoiar essas iniciativas todas do DLC. Eu acho que o único para que eu dei algum dinheiro foi este Fallout e não foi como DLC. Pois. Foi agora que o jogo me custou à volta de 25€. Com mas eu, pelo o jogo que sei, e todos os DLCs. Pelo que sei, as expansões do Fallout são mesmo, pá, valem a pena, não é? Ah, sim, dizem-me que sim, mas eu não queria gastar o dinheiro todo que isso tudo custa com o preço de lançamento. Yeah, eu ainda por cima comprei o jogo no lançamento, tipo edição de colecionador, com o Bobblehead, a lancheira. A lancheira, não é? Yeah. Isso é mesmo brutal. Ainda por cima agora como baixaram de preço, e o mais esquisito é que quando baixou de preço desapareceu logo tudo das lojas. Pois, eu sei, ouvi falar disso, fui à procura aí. Yeah, eu tinha o jogo mesmo original, eu fui à procura mesmo para ver se comprava a porcaria do kit especial da lancheira com o Bobblehead e não encontrei. Yeah, isso está com as versões para PlayStation 3 e o que é isso? Yeah, eu quando vi só encontrava para PS3. Eu também, yeah. Fuck. PS3 não tem jogos, não vale a pena. Mas tem lancheiras. É tal coisa de saírem produtos fantásticos a um preço e depois saírem esses produtos ainda mais fantásticos, ainda mais baratos, que é a mesma coisa com agora o anúncio da PSP2. Oh yeah! Uau, fantástico! Isto é, a PSP2 ainda não saiu na semana passada, há duas semanas. O que é que se passa? Isto é tão ridículo. Se passa é que a Sony perdeu assim toda a noção da realidade. Há dois dias atrás anunciaram a Nintendo DS2, que a Nvidia vai enfiar uma versão qualquer da GeForce 9 na próxima portátil da Nintendo. E bem. Muito bem. E agora, ao que parece, a PSP, a Sony, para repostar, vai enfiar uma Matrox na PSP2. Mas o que é isto? PSP2 a surgir em 2010? É a Sony, a própria Sony. É dizer, sabes essa PSP que tu compraste? Pois, se não valia a pena. Useless. Ainda por cima com tudo aquilo dos digital downloads e tudo mais. Opa, isto é tão absurdo. Mas parece que não é a única que vai sair. O artigo, o site que anunciou isto foi generoso o suficiente para incluir uma lista das consolas portáteis que vão sair em 2010. Sim, não quer dizer que saiam cá, mas vão sair. Consolas ponto e vírgula, que quer dizer, são um telemóvel. Sim, pronto, está aqui o iPhone, está aqui o Nokia e um BlackBerry, não sei o quê. Mas que são todas powerhouses para jogos. Porque toda a gente pensa que o resto do mundo é como o Japão, que só joga nos telemóveis. Pá, a partir do momento em que a Square começou a fazer jogos para o iPod e para telemóveis, é normal que a gente os siga. Parasite Eve para o telemóvel, como é que é possível? Um dos primeiros jogos que eu queria mesmo ter para telemóvel quando começou a surgir esse novo hype de jogos no telemóvel foi o Final Fantasy IV The After Years, acho que é assim que se chama. Sim. E depois foi lançado para o WiiWare. Não, agora há pouco tempo. Portado aos bocadinhos. Yeah. Para pagares mais por ele. Mas partiram o jogo em bocados, não dei por essa. Partiram, sim. Mas onde? Para o quantos bocados? Sim, não sei, talvez uns 5. Não sei, tu dizer ao calhas. Peraí, eu comprei o jogo, acho que o jogo está completo, meu. Peraí. Deve ser o primeiro capítulo. Não, acho que não. Peraí, eu vou aqui. Wiki that shit! Eu espero que esta DS2 tenha uma resolução maior. Era uma pena desperdiçar esta placa gráfica com a resolução que a DS tem agora. É. Porque os jogos em 3D... Eu gosto muito da DS e tudo isso, mas quando metem 3D no jogo eu fico sempre... torço logo o nariz antes de olhar para ele. Olha, tá a maior parte das vezes tenho razão. O do Ninja Gaiden, algo assim, o primeiro que me veio à cabeça em 3D até estava assim decente. Mas sabes porquê que está decente? Porque só os personagens é que estão em 3D, na maior parte do jogo. Ah, sim, também. Olha, é tu podes fazer isso assim. Estou aqui a ver a lista de WiiWare releases, vou meter aqui, vou-vos enviar, meus amigos. Está aí, WiiWare Release History. Está. Eu não estou a perceber muito bem esta lista, mas ao que parece tem o Prologue, tem duas Tales. Não, tem três Tales, cada uma é 800 Wii Points. Mas depois tens cenários opcionais que são capítulos. capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só no Japão. 300 waypoints cada. E depois tens o capítulo 11, que é o último capítulo, que é 800 waypoints. Isto deve estar só no bom. Japão. Isto deve ser uma cena qualquer. Epá, mas cá, eu no WiiWare até agora ainda nem reparei, não reparei em nada desse género. Pelo menos o Final Fantasy IV de After Years, o que lá estava era mesmo completo, estás a perceber? Não, está aqui, está aqui. The player purchases the core game or main story for 800 Wii Points, which includes the prologue, Cedar's Tale and Kane's Tale. Portanto, tu compras o jogo, mas podes comprar bocados extra. Ok, então é assim, tu compras os três primeiros capítulos e os outros capítulos restantes até o 11 são pagar. Sim, já estou aqui a ver. Esta cena, eu não percebo como é que os gajos conseguem fazer coisas dessas. Sabes o que é isto? É mascarar o DLC de forma a dar a ideia que é o jogo todo. É. São fatias do jogo. É. Em vez de ser uma coisa pequenina, extra e chata que está à volta do jogo, está lá metido no meio e tu compraste só uma fatia do jogo quando o compraste. Isto é esperto da parte deles, mas eu acho ridículo. É ridículo como consumidor. Pá, eu não me vejo a cair nisso, acho ridículo. Olha, infelizmente eu já caí. Whoopsie daisy! Mas diz-me lá, Luís, tu que quando te vejo agarrado à tua PSP, já tens uma PSP Go? Tens andado a gostar daquilo? Ou nem por isso? Não tenho PSP Go e não tenho intenções de comprar uma PSP Go. Então, como é que é possível? Mas não é o melhor que está aí, sim, em termos de consolas portáteis neste momento? Não, prefiro a minha PSP 1000, a FAT. Por acaso tenho duas até. Prefiro as minhas PSP 1000. Isto é que é fanboyismo. Tu vais comprar não, PSP não é, 2, não é então. Fanboyismo, eu percebo a lógica dele. Ele quer dois analógicos. Estiveste bem, vá. Não, mas prefiro manter com a minha PSP 1000 e não vou pela PSP Go, porque eu, mesmo dentro da PSP normal, eu não faço compras pela PlayStation Store. E acho que em Portugal, mesmo a PSP Go, está a ser e vai continuar a ser um grande flop. Yeah, imagino que sim, que vai ser muito, muito difícil. Já saíram números de vendas de cá? Epá, não faço a mínima, mas eu sei que a primeira reação que o cliente irá ter quando agarrar numa PSP Go vai ser: What the fuck, no MDs? Exatamente. Porque eu comprei jogos para outra. É tal coisa, tipo, o pessoal que percebe consolas é aquele pessoal que vai perceber como comprar jogos para a PSP Go. E certo. É o mesmo pessoal que vai ficar desiludido por não conseguir meter o MDs naquilo. Portanto, o público-alvo daquela consola está completamente abstrato. O que mais provável é os pais voltarem com a consola atrás porque não... Olha, isto não consigo pôr jogos aqui dentro. Tipo o gajo Roku do Mega 64. E a partir os OMDs e meter o CD lá para dentro. Não dá. Mas então, tipo, tu não vais ser tu que vais comprar uma PSP2? Não, de certeza que não. Porque é assim, isto também... O que é que está aqui? O que é que eles dizem aqui sobre a PSP2? O que é que vai trazer de novo? Não, é só mais potência? Ou vão manter o mesmo esquema da PSP Go? So enter the Matrox. Eles não falam muito sobre isso. Dizem só que vem em 2010. Ainda é cedo demais, suponho eu, para eles estarem a falar disso. Deve qualquer coisa na E3. Não nos vamos armar em Pactors. Armar em Vidente ao professor Bambo. Rumble não é dessas cenas. O Rumble tipo, só mete coisas que são certas, coisas que vão acontecer. Factos, com C maiúsculo. Bem, só nos resta mesmo as lágrimas a derramar na nossa secçãozinha do Choro é Livre. Qualquer pessoa que tenha alguma coisa a partilhar, que levante o braço e cuspa os seus sentimentos cá para fora. Vocês digam qualquer coisa? Não estavas a ver o meu braço? Está tudo alegre. Há choro. Há choro esta semana. Não há? Eu estou alegre. Passo. Só não gosto do facto de... Acho que foi o Grey Fox que arranjou o novo Fallout. Primeiro que eu sou mais fã de Fallout que eu. E como é que ele conseguiu arranjar o jogo primeiro, pá? Damn it! Eu comprei-o na Amazon e mandei-o vir na hipótese mais barata, ou seja, mais demorada. Olha, estás a ver, Luís, tiveste bastante tempo. Não, tive, portanto, não tens desculpa não nenhuma. Eu só fico espantado de ter recebido isto num sábado de manhã. Já isso é bastante. Vai, mas é comprar a coleção do Half-Life 2 no PC para meter os mods e tudo. Vou aproveitar agora no Steam. Yeah. Pai, eu acho que vale a pena. E com a quantidade de mods que tu podes meter nisso, estás a abrir uma biblioteca inteira, não é só comprar uma série de jogos. Bem-vindos ao Steamcast, em que nós só falamos de Half-Life e Sourced Games. Ontem estive a jogar a nova campanha do Left 4 Dead. Há lá uma parte em que está lá um fumo a sair da parede. E o gajo, oh Steam, I love Steam. E o gajo a dizer, e até o Francis que odeia tudo, o gajo a dizer, yeah, Steam is alright, I guess. Epa, partiu não joguei isso. Não, excelente. São só dois capítulos, é tipo, demorou-me 27 minutos a passar na boa. Assim, sem calmamente. Eu tenho que jogar isso com o pessoal, tenho de... É bom para Versus. Pois, é isso que eles disseram, eles queriam fazer uma coisa para Versus, só que eu não gosto muito de Versus, eu gosto da campanha. Não gosto de conseguir passar, porque aquela merda em expert. Gosto de ser infected, mas gosto de que o meu conteúdo dê para as duas coisas. Se eles só fazem uma cena, este conteúdo é Versus e pronto, lá fizemos um esforçozinho para meter em campanha. Pá, sendo grátis, eu não me queixo. Isto para os utilizadores de PC. Pois. Eu, por acaso da Valve, há pouco tempo estive a jogar pela milionésima vez o Portal. Brutal. eu joguei tanto disso quando saiu. Passei meses a jogar isso que eu acho que agora vai demorar um bocado até eu voltar. Porque eu já decorei quase todas as falas daquilo. Pois, eu joguei e depois não desinstalei. Fiz um backup para um disco porque... Pá, eu sabia que ia decorar aquilo e eu quero voltar a jogar isso e voltar a sentir o gosto. Pronto, eu sei que não vai ser a primeira vez que eu vou jogar. não é só isso, é mesmo... Para já, a forma como os puzzles estão construídos. Eu quero não me lembrar disso daqui a um tempo. E depois as piadas, aquelas falas do computador da GLaDOS, tão brutais. Thank you for helping us all. É uma coisa assim, acho. A história do cake nem disse muito. Há coisas muito melhores. And in the end, there will be cake. O que eu gostei muito foi quando eles pedem, logo no início, é tipo tutorial para pôr um daqueles cubos em cima de um botão vermelho. Sim. E estás a sair da sala e eles dizem, ainda bem que saíste da sala rápido porque ainda não sabemos os efeitos secundários de exposição prolongada ao botão. E pá, eu adoro muito. E esta sala e aquela cena da sala ser impossível. Que era sim, tão... também estava-me a lembrar disso. This test is impossible. Do not try to... Como é que era? Uma coisa assim qualquer. Do not attempt to solve it. É isso mesmo. Bem, agora estou a ver, vamos todos jogar com esse portal a seguir o podcast. Fiz fixe era alguém fazer um mod multiplayer do Half-Life ou assim com portais em que tu matavas pessoas a mandá-los para armadilhas e assim. Não tinhas armas, sabes, era só portais. Sabes, há um mod assim, saiu antes do Portal. What? Se calhar foi inspiração para o Portal. E se jogaste ao episódio 2, eu peço desculpa pelos spoilers. Isto indica que no próximo episódio... Ah, sim, eles têm a ligação. A pessoa vai estar dentro de um barco desenvolvido pelo mesmo laboratório onde se passa o Portal. Portanto, eu acredito que a Gravity Gun vai aparecer. Aliás, o Borealis fazia parte de níveis que foram criados antes do Half-Life 2 sair. Havia mesmo um nível que tu acho que se fores procurar no Wiki consegues encontrar... Isso é aquela coisa do Lost Coast? Não. Basicamente o Half-Life 2 ia quase começar aí. Okay. Portanto, eles mudaram bem a história e eu estou bastante interessado para ver como é que é agora. Gostava que eles fundissem isso e metessem a Gravity Gun no Half-Life. Isso era genial. Portal Gun. Ah, eu disse Gravity Gun. Foi sem querer. Yeah. Eu queria dizer Portal Gun. Tu queres é duas Gravity Guns e fazes dual wielding e depois... Olha que isso também era bem pensado. Era um bocado difícil arranjar os controles para isso, mas... Double analog. Estava a falar de controles em termos de botões do rato. Nem toda a gente tem aqueles ratos já. Dois ratos. Tipo, jogar com dois ratos, isso era genial. Ou então aquela cena do coisa do Carmack, pronto. Six Sense. Bem, e terminamos assim mais um podcast. Obrigado por umas lágrimas de felicidade rápidas para derramar. Eu sei que vai parecer que eu estou a repetir uma coisa, mas se calhar é para compensar aquele tempo que eu perdi porque o microfone não estava a funcionar. Mas eu quero agradecer a GSC Game World por ter feito o Stalker. é o jogo ao lado do Psychonauts. Para mim, é tão memorável como o Psychonauts. Não, os motivos que eles assim vão fazer mais porcaria, pá. Começam a... É que é a tal cena, todos os jogos que são russos nunca levam patches em cima, nunca corrijam nada, aqueles gajos. Stalker tem, eu joguei com estes patches, eu não apanhei problemas que muita gente falou, mas posso dizer, o ambiente daquele jogo afetou-me bem. Eu tenho estado a ler sobre Chernobyl, sobre a história daquilo, fiquei mesmo interessado. E eles não te tiram história para cima durante o jogo, ele tem ficção e etc. Eu queria era só perceber o que é que daquilo aconteceu e como é que as áreas lá à volta estão. E digo-vos, aquilo assim, para mim, causa muito mais impacto do que uma cena pós-apocalítica em que está tudo rebentado. Ali, a maior parte dos casos, está aí tudo vazio. Isso causa-me muito mais impressão. Pripyat, que é a cidade que fica lá ao pé, era onde estavam os trabalhadores da central nuclear. É um cenário bué assombrante. É o cenário da missão de sniper do Call of Duty 4. Sim. É esse sítio. Uhum. Aquilo, acho que sim. O jogo ficou gravado no meu cérebro por razões boas e más. Mas como houve mais boas, eu tenho este choro de felicidade. Portanto... Tenho curiosidade em experimentar o jogo, mas acho que o meu PC se borrava todo se eu tentasse jogar isso, portanto. Portanto, próximo Rumblecast, experiências de Grey Fox a tentar montar um reator nuclear em Portugal e ter resultado mal. Por causa de tantas leituras, vais ficar obcecado. Eu já ando a ir buscar tudo o que influenciou o jogo Stalker. Por exemplo, há um filme russo chamado Stalker. Grande surpresa. De 1979. Coincidência! 1979. Que foi baseado num livro chamado Roadside Picnic. Mas o engraçado destas coisas é que estas coisas que influenciaram o Stalker foram todas antes do acidente nuclear em Chernobyl. O filme é de 79, ou seja, e o acidente foi em 86, creio. Ou seja, o acidente foi inspirado por essas coisas. Um gajo a fazer roleplay ao livro. Isto era bué de fixe. Isso é tão ridículo. A quantidade de pessoas que morreram. Oh Luís, estás aí? Ah, estás. Parecia que também agora tinhas sofrido o vírus do Manuel e não se conseguia ouvir o teu microfone. Eu se calhar nem vou-vos ligar porque o microfone deixou de funcionar. Foi ridículo. Puxaste aqui. Estou a ouvir as vossas conversas engraçadas sobre Chernobyl e coisas do tipo. Nós somos tão... Yeah. Nós somos tão humanos. Respeitamos tanto bem as coisas também. Anyway, e é numa... É num tema tão feliz como o acidente de Chernobyl que nós terminamos mais um Rumblecast. Obrigado por ouvirem, pessoal, e um bem-aja, tchauzinho, beijinhos e tralalá. Deus. Yeah. Que se mais tralalá. Deixa-se mais tralalá. Ding ding dong. My ding ding dong. I've got a fever, and the only cure is more dead angels. Guess what? I got a fever, and the only prescription is more cowbells.